Vamos, irmãos, agora abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Irmãos, o Egito é uma importante terra na história da redenção, na história do povo de Deus. Mas não simplesmente um importante povo, uma importante terra, porque ali se estabeleceram muitos e grandes povos. Nós sabemos exatamente como foi que a nação de Israel veio a encontrar-se no Egito. Porém, sabemos muito pouco a respeito dos 430 anos que o povo de Israel passou no Egito. Praticamente os primeiros 430 anos da história do povo de Israel. Israel se tornou, entretanto, uma grande e ameaçadora população étnica, por causa do seu extraordinário crescimento, conforme o que acabamos de ler. Era, portanto, Israel uma ameaça naquela próspera região da terra. Tal crescimento, entretanto, não foi um crescimento puramente natural. Havia um componente de uma especial bênção de Deus sobre aquele povo. Vejamos, por exemplo, em Gênesis, capítulo 22, versículo 17, para mencionar somente uma das várias promessas de Deus quanto ao crescimento daquele povo. Disse Deus: que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Então, irmãos, aquilo que era uma realidade já nos dias de Moisés, era o cumprimento do que Deus vinha prometendo, ou havia prometido desde os dias de Abraão, Isaque e Jacó. De pouco mais de 70 pessoas, conforme lemos, o povo de Israel, nos dias de Moisés, pouco mais de um ano depois da saída do Egito, era uma multidão que, somente de homens, acima de 20 anos, contava com mais de 600 mil homens. Mais exatamente 603.550 homens com mais de 20 anos, conforme o registro do censo, do primeiro censo feito em Números capítulo 1, do verso 45 ao verso 46. Entretanto, irmãos, esta nação foi facilmente feita escrava do Egito. É interessante, não é? Há aqui um contraste, uma nação que cresceu tão rapidamente, uma nação que era, pelo seu grande número, uma ameaça ao Egito, ao governo estabelecido no Egito, ela foi facilmente feita escrava. Em Números capítulo 11, do verso 4 ao verso 5, irmãos, nós encontramos o que significa uma das principais causas desta facilidade com que a poderosa nação de Israel se tornou escrava do Egito. Números capítulo 11, do verso 4 até o verso 5. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará a comer carne? Lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Irmãos, de uma forma um tanto simples, comparada ao que seria a descrição de uma civilização contemporânea, dos atrativos, da sedução de uma civilização contemporânea, era isto o que o Egito significava para a numerosa nação de Israel. Sedução. Assim como hoje o mundo, a grande civilização da qual nós participamos, é também uma grande sedução para todos nós. Irmãos, com tudo isto, o povo de Israel se tornou quase que imperceptivelmente escravo do Egito, escravo no Egito. E esta opressão continuou crescendo, até que, enfim, Deus libertou Israel do cativeiro egípcio. Irmãos, nesta passagem da Escritura Sagrada, nós verificamos que Deus realiza seus propósitos redentivos. Apesar da rebeldia natural do homem, apesar do tempo e apesar da inépcia do seu povo. Deus, portanto, realiza seus propósitos redentivos. Primeiramente, apesar da rebeldia natural do homem. O povo que dominava o Egito e passou a oprimir o povo de Israel se tornou um sério obstáculo ao cumprimento do chamado de Deus para a nação de Israel, conforme temos conhecimento no livro de Gênesis, desde o capítulo que trata da chamada de Abraão. Porém, o grande obstáculo à realização do propósito de Deus não era do propósito redentivo de Deus, não eram os egípcios, não era o povo que dominava o Egito. O grande obstáculo era o próprio Israel, o próprio povo de Israel. Para isso, irmãos, basta lembrar o que vimos enquanto considerávamos alguns dos últimos capítulos do livro de Gênesis, a respeito dos atos dos filhos de Jacó, logo que se estabeleceram na terra de Canaã, quando Jacó, depois de um grande tempo de exílio após as dificuldades com seu irmão Esaú, voltou para a terra de Canaã. Só para relembrar, irmãos, o caso de Siquém. Lembram-se? Os filhos de Jacó foram traiçoeiros, enganadores e terrivelmente, surpreendentemente violentos com o povo de Siquém. E a violência dos filhos de Jacó com o irmão José? Todos nós sabemos disto. Isto é algo universalmente conhecido. E o caráter profano de Judá, que ignorando o chamado de Deus para Israel, contrariando a orientação de seus patriarcas, casou-se com mulheres dentre os povos de Canaã. Dos 12 filhos de Jacó, irmãos, somente José se destacou como um homem de caráter verdadeiramente piedoso. O Pentateuco não é muito específico a respeito do propósito divino em permitir que a nação de Israel passasse seus primeiros 430 anos no Egito, considerando que o propósito de Deus era estabelecer aquele povo na terra de Canaã. É curioso, não é, irmãos? Este era o propósito de Deus, estabelecer a descendência de Abraão, Isaac e Jacó na terra de Canaã. Mas o Senhor permitiu que aquele povo se desenvolvesse e se tornasse numeroso na terra do Egito. Contudo, irmãos, sabemos que os filhos de Israel não estavam, de fato, preparados para ali se estabelecerem. Vamos recordar os atos dos filhos de Jacó? A violência e a traição contra o povo de Siquém, a violência contra o próprio irmão e a atitude profana de Judá. Além disto, irmãos, percebe-se que, mesmo depois daqueles 430 anos vividos no Egito, mesmo ao final daquele longo período, quando o povo passava por uma terrível opressão, a nação não tinha a menor consciência, não demonstrava o menor interesse pela divina vocação que lhe era própria. Nos primeiros contatos de Moisés com o povo, com vistas à saída do povo, isto fica claro. Nos primeiros, nas primeiras situações registradas na Escritura Sagrada, desde a saída do Egito e o caminho pelo deserto, claramente se verifica que o povo de Israel não nutria consciência nem aspirações pelo chamado de Deus à nação de Israel. Portanto, irmãos, gozando a princípio de uma situação privilegiada no Egito, por causa da importância política e econômica de José, a nação de Israel desprezou, se esqueceu do chamado divino, enganada pela sedução do grande Egito. Aqueles 400 anos foram necessários? Irmãos, de uma determinada perspectiva, poderíamos dizer que não, mas de outra, sim. Podemos até conjecturar a respeito da possível permanência de Israel em Canaã naqueles seus primeiros 430 anos. Poderia ter se tornado a nação dominante naquela terra que até os dias de Davi e Salomão nunca teve um reino unido e forte. Poderia ser uma nação unida e cumprindo o propósito para o qual Deus chamou a nação de Israel. Irmãos, o que isso nos leva a considerar? Que nossa falta de fé e obediência, em certo sentido, pelo menos da perspectiva humana e histórica, atrasam a bênção de Deus em nossa vida. Isso é muito importante, irmãos. Assim foi com a nação de Israel, assim foi na vida de muitos servos de Deus, e assim é na nossa vida. A ausência de fé e obediência, de certa forma, atrasam a bênção de Deus na nossa vida. Adiamos, assim, a plena manifestação do reino de Deus, onde nós estamos. Mas Deus realiza os seus propósitos redentivos. Não somente apesar da rebeldia natural do homem, mas também apesar do tempo, Deus continua realizando seus propósitos redentivos. Como temos observado, foram 430 anos de crescimento de Israel em terra alheia, não na terra que Deus lhe havia prometido. Portanto, irmãos, por aproximadamente, ou por mais do que 430 anos, poderia parecer àqueles que ouvissem a respeito da história e dos relatos dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que a promessa da qual eles falavam era uma ilusão. Mas Deus é o Senhor de toda a história, porque Ele é o Senhor da história da redenção. E a história da redenção é central em toda a história da humanidade. Esquecemos rapidamente da bondade, da misericórdia e da palavra de Deus. Muitas pessoas em nossos dias pensam até que não existe alguma coisa como uma divina obra redentora. Há muitos cristãos que não pensam seriamente a respeito disso, de que desde que entrou o pecado no mundo, Deus vem realizando uma obra redentora, e de que Ele um dia completará esta obra redentora. Mas os que estão fora da igreja, em determinados tempos, especialmente nos dias em que nós estamos vivendo, até zombam disto. Entretanto, Deus, através dos séculos e dos milênios, jamais se esqueceu ou abandonou a sua obra redentiva. Em 2 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao verso 9, há uma oportuna advertência a respeito deste longo tempo, que às vezes é desanimador para nós. 2 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao verso 9. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, a Escritura Sagrada mostra isto, registra isto. Deus nunca abandonou, nunca se esqueceu, nunca abandonou a sua obra redentiva e nunca a abandonará. Apesar da maldade da nossa natureza, apesar do tempo, Deus nunca abandonou e nunca abandonará. Irmãos, estejamos certos disto. O Senhor Jesus Cristo voltará e estabelecerá novos céus e nova terra. Prova disto, irmãos, é que durante aqueles 430 anos, Deus preservou Israel. Deus cumpriu a sua promessa e aquele povo se multiplicou extraordinariamente. Deus frustrou os planos dos adversários e finalmente, depois de 430 anos, Deus libertou o povo de Israel do cativeiro egípcio. Este é também o assunto dominante de todo o livro de Gênesis. Em terceiro e último lugar, irmãos, Deus realiza seus propósitos redentivos, apesar da inépcia de seu povo. Já mencionamos a profunda fraqueza espiritual e moral dos descendentes diretos de Jacó. Já mencionamos a falha de Israel em reconhecer o gracioso privilégio e responsabilidade do chamado de Deus para a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Nem a opressão sofrida por Israel, pelo povo dominante sobre o Egito, fez com que Israel decididamente desejasse a liberdade. Prova disto foi a contínua reação do povo a cada dificuldade que encontrava no deserto. Se os irmãos se lembrarem daquelas primeiros dias, as primeiras semanas, os primeiros meses da caminhada do povo de Israel no deserto, antes mesmo que ela começasse, os irmãos perceberão que havia pouca vontade naquele povo pela libertação. Para mencionar somente uma destas inúmeras ocasiões, leamos no capítulo 14 de Êxodo, do verso 10 ao verso 12. Êxodo, capítulo 10, capítulo 14, do verso 10 ao verso 12. Êxodo, capítulo 14, de 10 a 12. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Irmãos, não havia uma decidida vontade de libertação naquele povo. Aquele povo foi libertado do poder do Egito porque Deus quis fazê-lo, porque Deus prometeu, porque Deus tinha um propósito redentivo para aquela nação, propósito este que alcança nós aqui hoje. Porque aquele povo não tinha verdadeira vontade de ser libertado do cativeiro. Antes de se tornar escravo do poder opressivo no Egito, Israel há muito tempo já havia sido escravizado pelo poder sedutor do Egito. Isto é o que acontece conosco também, irmãos. Muito antes de sermos escravizados por qualquer poder opressivo e destruidor que haja neste mundo, nós antes somos feitos cativos do poder sedutor que há neste mundo. Em João capítulo 8, verso 34, o Senhor Jesus Cristo disse que todo que comete pecado é escravo do pecado. É assim que toda forma de imoralidade sexual, de vício, ócio e outras coisas semelhantes dominam o homem. Primeiro vem a sedução e logo a seguir vem a destruição. A opressão e a destruição. A destruição teria sido o destino de Israel, não fosse a redentora intervenção de Deus. Destruição. Este também é o destino do homem. É o destino das famílias. É o destino dos povos. Se Deus não intervir redentivamente. Destruição, este é o destino do homem, das famílias e dos povos que desprezam o conhecimento de Deus e o seu propósito redentivo, que ignoram ou abandonam o Evangelho de Cristo Jesus. Mas Deus, porque Ele tem um propósito redentivo, e porque Ele realiza de fato e realizará completamente o seu propósito redentivo, proveu salvação para os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, através das parteiras que desobedeceram à ordem de Faraó de matar os meninos que nascessem em Israel, e através de Moisés, a quem Deus chamou e capacitou para liderar o povo de Israel na saída do Egito. Concluindo, irmãos, o Êxodo foi uma redenção histórica e é, ao mesmo tempo, uma redenção tipológica. O Êxodo é uma espécie de prova, de garantia histórica de que Deus está realizando e que levará à sua conclusão esta obra de redenção de pecadores. O Êxodo é uma das garantias, é uma das provas. Existem outras inúmeras provas e garantias de que Deus está realizando obra redentiva na terra e de que Ele levará à conclusão esta obra. Deus perdoa pecados, Deus salva pecadores, reconciliando-os consigo mesmo. Isto é o que significa obra redentora de Deus. As parteiras, e especialmente Moisés, tipificam o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o grande, o verdadeiro Redentor de Israel. Mas não somente Redentor de Israel, o Redentor do Egito, o Redentor de todas as nações e de todos os povos da terra. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Aí nos diz a palavra do Senhor, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus continua realizando a sua obra redentiva. Sejamos gratos ao Senhor por já estarmos desfrutando dos benefícios desta obra redentiva. Mantenhamos profunda consciência desta obra redentiva, do chamado de Deus para as nossas vidas. Não nos submetamos, irmãos, a qualquer tipo de escravidão. Queiramos a liberdade de redimidos por Deus, a liberdade de quem serve a Deus. Amém.